confirmar os sons de hoje do Ao Canto da Lua com Luís Represas, o tema Sagres, edição 128 no ar do Ao Canto da Lua, um programa que está consigo todas as semanas aqui na sua rádio, neste dia e também neste horário. Se é ouvinte fiel ao nosso programa, então desde já muito obrigado pela sua companhia, pela sua fidelidade todas as semanas aí desse lado. Ora, nesta semana a nossa Lua está na fase cheia. Pensamento para esta edição: a infelicidade no coração é como traça no pano. volta, queira eu não, que me calhe a vida insana e vá sem boda até o verão. Deixei na primavera o som do encanto, riça, promessa e sono santo. Já não sei o que é dormir bem. E andei pelas favelas do que eu faço, ora tropeço em erros crassos, ora esqueço onde errei. E a mim que importa se é bem ou mal, se me falha a cor da chama, a vida toda é-me igual. Fim sem volta, queira eu não, que me calhe a vida insana e vá sem boda até ao verão. Que fado também é amor. Hoje no Ao Canto da Lua, Ana Moura com o tema Até ao Verão e também Luz Casal com Entre Mis Recuerdos, um tema que também já tem um tempinho, mas que hoje também trouxemos à nossa edição. E na nossa efeméride de hoje falamos de um grande senhor da comunicação do nosso país, que infelizmente já não está entre nós, mas que hoje vamos recordá-lo. A graça de ser forte. We have before us the opportunity to forge. Efeméride semanal. E no nosso programa de hoje falamos-lhe de Henrique Mendes. Henrique Mendes nasceu em Lisboa a 2 de janeiro de 1931. Foi locutor de rádio, apresentador de televisão e ator português. Nasceu no bairro da Ajuda, em Lisboa. Henrique Mendes começou a sua carreira como locutor de rádio na Rádio Renascença em 1950. Já em 58 estreou-se como apresentador de televisão na RTP, pela mão de Artur Agostinho. Foi o primeiro apresentador do Festival da Canção. Henrique Mendes passou grande parte da sua vida a trabalhar para a RTP, mas à data da sua morte pertencia aos quadros da SIC, canal de televisão privado. Embora considerado o galã português dos anos 60, o apresentador viu a sua vida mudar com a Revolução dos Cravos a 25 de abril de 1974. Através de uma notícia do Semanário Expresso, soube que ia ser afastado dos ecrãs, o que acabou por acontecer decorrido um ano em que se manteve ao serviço da televisão. Sem o conseguir trabalho, Henrique Mendes e a esposa, a atriz Glória de Matos, emigraram para o Canadá, país onde apresentou noticiários e deu a cara por um programa para a comunidade lusa em Toronto. Mais tarde, juntamente com um amigo, fundou uma rádio local, a Asas do Atlântico, permaneceram no Canadá até 79. Nesse mesmo ano, o casal regressa a Portugal por incentivo do ator Raul Solnado, tendo Henrique Mendes sido nomeado diretor de programas da Rádio Renascença. Aqui trabalhou durante mais de 18 anos. Foi à Renascença que Emílio Rangel, então diretor da SIC, o foi buscar para integrar os quadros da estação de Carnaxide. Foi o rosto do programa como ponto de encontro às 2x3 e entrou em séries como médico de família. Em 2002, Henrique Mendes foi distinguido pelo Semanário Expresso como uma das 25 figuras mais importantes do último quarto de século de Portugal e lançou o livro Um Homem Sorri com Palavras Leves. Henrique Mendes faleceu subitamente a 8 de julho de 2004 devido a uma grave inflamação óssea e por isso mesmo, nesta semana, vamos recordá-lo no Ao Canto da Lua, naquela que foi a sua última entrevista prestada à RTP. A minha memória da RTP é uma memória muito afetiva, porque eu fui para lá novo, lá aprendi tudo. Foi, portanto, o meu passaporte para um futuro nesta profissão, que é a nossa, em que eu levo já há muitos anos. Portanto, tenho uma memória muito gratificante dos meus anos, largos anos, na televisão. Por outro lado, eu vou-lhe dar esta imagem e você vai perceber qual é o significado. Eu costumo dizer que tive o privilégio de nascer numa época em que apareceu a televisão, em que eu fui para a televisão, que me deu a oportunidade de conhecer um mundo novo, ou de conhecer um mundo que vai para além dos nossos horizontes, num país pequeno e periférico como o nosso. A televisão abriu-me o mundo. Henrique Mendes, hoje recordado no Ao Canto da Lua, ele que falecia a 8 de julho de 2004. Ao Canto da Lua. Quero-te dizer, quero-te abraçar, quero-te levar. Não queiras voltar para mim. Já não tenho nada mais para dar. As melhores baladas. De manhã você acorda feliz, um sorriso que diz: esse cara sou eu. Ao Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. É o regresso à música romântica, canções que tocam certamente o seu coração. Agora, Alberto Índio, ele que tem novo trabalho, é de resto um trabalho que temos vindo também por aqui a passar no Ao Canto da Lua, quero-te dizer, mas hoje vamos ouvir um tema que já fez também algum sucesso, chama-se Podes Ser Tu. Logo depois, também as Bengals estão hoje presentes no nosso espaço Ao Canto da Lua, com o tema Manic Monday. Continuação de uma muito boa noite. Eu quero ser como o mar, ter onde viajar, com alguém como tu. Eu quero ser como a lua e andar pela rua, com alguém como tu. Mas tu és igual a mim, princípio sem ter fim, tu não te dás a ninguém. Vives num mundo só teu, que não queres que seja meu. Eu quero alguém como tu. São dias a pensar como é ter alguém como tu. Podes ser tu. São noites a sonhar como é ter alguém como tu. Eu quero alguém como tu. Quero ser como o vento, soprando calmo e lento, para alguém como tu. Eu quero ser o teu mundo, viver cada segundo com alguém como tu. te dar tudo o que eu dou. Eu não quero ser poeta. Podia escrever em prosa um momento cor-de-rosa. Só quero alguém como tu. São dias a pensar como é ter alguém como tu. Podes ser tu. São noites a sonhar como é ter alguém como tu. Podes ser tu. Ao canto da lua. Recordação também hoje a passar por aqui pelo Ao Canto da Lua com as Bengals e este Manic Monday. A seguir vamos ouvir Adelaide Ferreira com o tema Dava Tudo. É logo no início da segunda parte do nosso espaço de hoje. Ao Canto da Lua. Sinta-se bem. Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. Quero que, de facto, esteja a passar uma ótima noite na companhia do seu programa semanal, Ao Canto da Lua. Esteja onde estiver, vá para onde for. E agora é tempo de lhe dizer que é sempre útil também a sua participação no nosso espaço. Por isso, fazemos-lhe o convite a entrar em contacto connosco para que possa também nos dar alguma sugestão. Basta que entre no nosso site em alcantodalua.pt.vu ou então a enviar-nos uma mensagem através do Facebook. Contamos sempre consigo, claro. Para si que é ouvinte habitual do Alcântara da Lua. Agora Micael Carreira traz-nos Podem Passar Mil Anos, depois a nossa habitual agenda. Ninguém te vai tirar pode vir oceanos apagar nossa história, que nada vai apagar. Eu fico aqui à espera de quem nunca esqueci. E podes ter alguém a teu lado, eu para ti já nem ser passado. Mesmo assim eu vou esperar por ti. Posso até passar uma vida e morrer sem que sejas minha. Mesmo assim eu vou esperar por ti. Esta chama é o que me faz viver e estar aqui à espera de quem nunca esqueci. E podes ter alguém a teu lado, eu para ti já nem ser passado. Mesmo assim eu vou esperar por ti. Posso até passar uma vida e morrer sem que sejas minha. Mesmo assim eu vou esperar por ti. Enquanto houver universo e as estrelas tiverem luz, a luz do meu pensamento és tu. Está mais um romântico a passar hoje pelo Alcântara da Lua. Micael Carreira com o tema Podem Passar Mil Anos. E agora, as nossas habituais sugestões. Agenda semanal. Começamos então hoje por dizer que em Vilar de Mouros, em Caminha, pode ver os Chutes e Pontapés a 1 de agosto. Os bilhetes de entrada custam entre os 30 e os 60 euros. Já na Póvoa de Varzim, veja o Festival Marés Vivas, a 17 de julho, marcado também espetáculo com Chutes e Pontapés. É para ver então mais concretamente em Vila Nova de Gaia. O preço de entrada são 30 euros. Em Águeda, veja o GNR a 19 de julho, a entrada é livre. Já em Oliveira do Hospital, marcado está o concerto com os Da Gift, a 2 de agosto. Já na Guarda, veja os Azeitonas a 25 de julho. Em Penacova, atua a fadista Ana Moura, a 19 de julho. Já em Sesimbra, Festival Super Rock, a 17 de julho, marcados concertos com os Massive Attack, Metronomy, entre muitos outros nomes a não perder. Já em Reguengos de Monsaraz, há para ver então a exposição Perdigões, o Centro de um Mundo, Revelações de uma Comunidade Pré-Histórica. É uma exposição que pode ver no Museu do Fresco, em Monsaraz. Em Estremoz, até 24 de agosto, veja a mostra que faz uma ligação entre duas artes, a poesia e a barrística. E já em Grândola, música com Herman José, é mais em concreto no Casino de Troia, a 1 de agosto, a entrada custa 12 euros. Ana Moura também vai estar em Moura, a 21 de julho. E em Portimão, não perca o concerto com Anselmo Ralph, a 26 de julho, às 22h30, na Arena

on the planet and blinking step into the sun. There's more to be seen than can ever be seen, more to do than can ever be done. Some say eat or be eaten, some say live and let live, but all are agree is to join the stampede. You should never take more than you give in the circle of life. A canção esta que acabamos de ouvir na voz de Elton John, chama-se Circle of Life, o ciclo da vida. Também hoje a terminar mais uma edição do Alcantalua, edição 128. Ainda bem que se manteve ao longo de uma hora por aí, certamente, e assim espero que tenha gostado da nossa seleção musical. Mas fica desde já o convite para de hoje a 8 dias voltar a ouvir-nos com as nossas palavras, as nossas canções, mas sobretudo a sua companhia aí desse lado. A terminar, a voz de Ana Rita, com um amor sagrado. Tenha uma boa noite. Até para a semana. e a tristeza na minha bela ausência do teu toque angelical. Dorme comigo esta noite, a vontade de te amar. Imploro a tua presença, está vazio o teu lugar. Amor sagrado, rezo por ti. Tu estás marcado da estrela que brilha no céu ao anoitecer. Vejo os teus olhos sorrindo, que parecem querer dizer: eu estou sempre contigo. Sinto-me no mar, no vento. Sei, tu estás comigo dentro do meu pensamento. E acaba numa noite antes de ir dormir. Que tal espreitar a lua? Mais um dia que acaba. Brilhante como sempre, bem num canto junto às estrelas. Nós estamos lá. Nós estamos lá. Lua, lua. Todas as semanas na sua rádio, ao canto da lua. Ao canto da lua.